Ei, cê já ouviu falar do Miticrinha? Dizem que ele não tem freio, que não baixa a cabeça pra ninguém. Que se for pra falar, vai falar na cara, sem filtro, sem censura. Se for pra ser polêmico, que seja com verdade, então segura essa. Tô vendo o jogo, mas não brinco de blefe. Cês falam de rua, mas nunca pisaram no chefe. Miticrinha na voz, sem rabo preso. Se eu soltar a verdade, nego treme no peso. Cês falam injustiça, mas vivem na farsa. Vestem de terno, mas alma tá desgraça. Querem me calar, mas não sou marionete. Microfone é minha arma, o rap é o meu machete. A favela grita, mas quem escuta? Censuram no topo, mas na base é luta. Eles falam bonito, mas só vendem ilusão. Promessa na mesa, fome no caixão. Eu tô sem máscara, sem medo, sem fita. Se a verdade incomoda, então que se irrita. Fala na cara, não corre do tema. Se doeu é porque parte do problema. A mídia molda a mente igual peça de Lego. Só vendem mentira e chamam de manifesto. A rua tem regra e cês nunca seguem. Querem ditar, mas nem sabem como vivem. Dinheiro compra, quer sua opinião. Gritam revolução, mas a mão cifrão. Quer me cancelar? Então tenta, otário. Eu falo o que penso, não sou funcionário. Censura moderna, disfarçada de paz. Fala em respeito, mas cala quem traz. Se liberdade é só quando convém, então essa porra não é liberdade, amém. Eu tô sem máscara, sem medo, sem fita. Se a verdade incomoda, então que se irrita. Fala na cara, não corre do tema. Se doeu é porque parte do problema. Miticrinha, não abaixa a cabeça. Rap de verdade, não hit de comédia. Se o sistema quer calar, pode vir, eu atendo. Mas eu nunca me vendo. Cês querem moldar, mas eu quebro o esquema. Não sou produto pra vender o sistema. Se a verdade machuca, então sente o peso. Aqui não tem medo, só tem endereço. Se perguntar quem sou, já manda avisar. Miticrinha na cena, pronto pra incomodar. Se a rua é minha escola, o rap é meu grito. E eu sigo de pé, quando vocês ficam aflitos.